Dobradinha portuguesa no Dakar 2011, Federer e Davidenko na final de Doha e as primeiras da Taça Asiática 2011 em futebol. São alguns dos destaques do Desporto Antena. Daqui a pouco, até já! Se gosta da música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e apaixona-te. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, histórias da Eurovisão, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Queres companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download zapam? Tranquilo, é que agora tens o Target DJ na Antena Web. Nas noites de sexta para sábado, a Antena Web leva até ti Target DJ, o programa com a melhor dance music do passado e do presente. Target DJ nas noites de sexta para sábado, da meia-noite às duas da manhã, na tua Antena Web. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Desporto Antena aqui na Rádio Antena Web. Abrimos a edição de hoje a falar de ténis e das meias finais que aconteceram hoje no torneio de Doha, o primeiro torneio oficial de 2011. Hoje, Roger Federer e Nikolai Davidenko classificaram-se para a final do torneio a realizar-se amanhã. O russo Nikolai Davidenko, 22º no ranking da ATP, defrontou Rafael Nadal e venceu pelos parciais de 6-3 e 6-2. Vida mais dificultada teve o suíço Federer, que teve de recorrer a um tie-break no segundo set. O primeiro set terminou em 6-3 para Federer. No segundo set, Tsonga deu uma maior resistência e ofereceu mais dificuldades ao suíço. Com o parcial de 7-6, Federer só bateu Tsonga no recurso a tie-break por 7-2. Afinal, como disse, realizar-se-á amanhã em Doha, no Qatar, e oporá o número 2, Roger Federer, ao número 22 do ranking ATP, o russo Nikolai Davidenko. Mudamos de lugar, mas continuamos no ténis, no ping-pong da vida, há de quando em vez alguns contratempos. E desta vez, Ana Ivanovic foi a vítima desse mesmo contratempo. Uma lesão abdominal vai afastar a Sérvia da competição da Taça Hopman a realizar em Perth, na Austrália. E porque assim acontece, a Bélgica, que ficou em segundo lugar no grupo, ficará com o lugar da Sérvia. De acordo com a organização, é possível substituir na fase inicial da prova os concorrentes. Na final, isto já não seria possível. A belga que substituirá Ana Ivanovic deverá ser Justine Henin, que também este ano regressou depois de uma lesão grave no cotovelo, que a deixou fora dos cortes por um período superior a 6 meses. O regresso da tenista belga Justine Henin ficou marcado na passada terça-feira com uma vitória frente à cazaquistanesa Cecil Karatancheva pelos parciais de 6-4 e 6-3, que mantinha a esperança da Bélgica continuar em prova. Agora, com a lesão do tenista sérvia Ana Ivanovic, a Bélgica consegue mesmo esta vaga. Ana Ivanovic, que disse mais tarde em declarações, é muito frustrante, mas felizmente estarei recuperado a tempo de jogar em Melbourne. Mas foi um susto. Melbourne receberá a próxima edição do Open da Austrália, que vai arrancar no próximo dia 17 e marca o início de mais uma grande competição da ATP. Portugal está a dar que falar no Chile. Hoje houve mais uma vitória portuguesa e mais outro lugar no pódio. Ontem já Paulo Gonçalves havia vencido a prova que acabou em Iquique. Hoje, a começar nesta cidade e acabar em Arica, o percurso de 456 km foi conseguido por Rubén Faria em primeiro lugar, com 5 horas, 35 minutos e 27 segundos. O melhor seria mesmo mais um lugar no pódio e foi Hélder Rodrigues que ficou em segundo lugar, com 5 minutos, 35 minutos e 34 segundos. Hélder Rodrigues é agora quarto classificado na geral e Rubén Faria é quinto. Os participantes vão descansar amanhã para se prepararem para a grande etapa, a maior de todas em termos de percurso, 631 km, que arrancará no próximo domingo. Falamos agora sobre futebol no Desporto Antena. O jogo inaugural da Taça Asiática 2011 acabou em surpresa, assim poderemos considerar. O Qatar perdeu hoje por 2-0 frente ao Uzbequistão. Os uzbeques deram luta e, aliás, levaram a melhor sobre o país que irá organizar o Mundial 2022. A equipa do Uzbequistão marcou 2 golos na resposta. O primeiro foi marcado aos 59 minutos por Amedov. Depois, Server Geparov, aos 77, consolidou o resultado. O jogo foi muito disputado e quer catarenses, quer uzbeques, estiveram à altura daquilo que se pedia. Mas o destaque do jogo vai para o primeiro golo, o de Amedov, aos 59 minutos. É de facto um golo de encher a vista. A prova vai continuar amanhã com o Kuwait-China, agendado para as 13h30, hora portuguesa. Agora trazemos-lhe um pouco de história nesta edição do Desporto Antena. Vamos falar de um caso que ficou conhecido como o caso 32-0. Certamente que muitos dos nossos ouvintes serão fervorosos adeptos de alguns clubes de futebol, nomeadamente do Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa Benfica. Mas, em alguns casos, há que assim não é, e noutros há ainda, em que o clube que faz bater o coração mais depressa joga, por exemplo, num campeonato distrital. Vamos reportar-nos precisamente a este escalão, o campeonato distrital, a primeira divisão do campeonato distrital de Aveiro, do ano de 1976-87. Já passaram 24 anos sobre este acontecimento, mas certamente que os associados à Associação Desportiva São Joanense e ao Clube Desportivo de Passos de Brandão saberão quase certeza esta história. Jogava-se a última jornada do campeonato de distrital de Aveiro, da primeira divisão, e o primeiro lugar dava acesso à terceira divisão nacional. Ora, as duas equipas estavam empatadas no confronto direto e empatadas na pontuação. Só os golos é que os paravam. O Passos de Brandão tinha mais 11 do que a equipa da Associação Desportiva São Joanense. Ou seja, que à entrada para o início do jogo, era a equipa da São Joanense que não iria conseguir subir da divisão. Ora, a jogar frente ao Sporting Clube de Bustelo, precisamente em Bustelo, Aveiro, a equipa da São Joanense começou de forma invulgar a marcar golos. No final da primeira parte, o marcador assinalava 17-0. A notícia chegou rapidamente a Passos de Brandão e os passenses começaram também a marcar golos. A equipa do Clube Desportivo de Tarei, que na altura era adversária do Passos de Brandão, desguarneceu a sua baliza para que os passenses pudessem marcar tantos golos quanto aqueles que precisassem. Ora, a festa foi muita, houve 32 golos para cada lado, 32 para a São Joanense, em Bustelo, e 32 para o Passos de Brandão, em Passos de Brandão. 32-0 foi o resultado final dos dois jogos. De imediato, o resultado levantou suspeitas. A Associação de Futebol de Aveiro averiguou o caso e os dois clubes foram punidos. tentavam subir da divisão, mas onde conseguiram parar foi na segunda divisão, e com uma multa, na qual até hoje se desconhece qual a quantia, a equipa do Paços de Brandão conseguiu regressar à primeira divisão e depois até jogar em campeonatos nacionais. A Associação Desportiva São Joanense, outrora prima divisionária, conseguiu também recuperar, assim como a Associação, aliás, assim como o Sporting Clube do Bustelo, para a qual a pena monetária foi mais pesada pelo facto de ter contribuído para uma fraude desportiva. O único que não conseguiu recuperar foi o Clube Desportivo da pequena localidade de Tarei, que, aliás, não voltou a disputar qualquer jogo, nem sequer não oficial. O Clube Desportivo de Tarei já nem sequer chegou a inscrever-se no ano de 1987 a 1988. Quanto à São Joanense, só lhe posso dizer que foi a protagonista de uma das maiores goleadas do futebol nas primeiras décadas dos campeonatos nacionais. Acabou a época de 45-46 com 118 golos sofridos, após todas as jornadas terem sido realizadas. Mas essa é outra história que lhe contarei um dia, quem sabe para a semana. A edição do Desporto Antena vai ficar mesmo por aqui. Eu estou de volta de segunda-feira com mais uma rúbrica e com 30 minutos de desporto para lhe trazer os grandes resultados dos campeonatos nacionais de futebol, futsal, entre outras notícias. Eu volto então na próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.